A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Direto de Moscou, dos estúdios da Voz da Rússia, mais uma edição do programa Onda DX. Apresentação de Jonas Bernardino, uma equipe sempre trabalhando a favor de todos os nossos ouvintes que fazem deste programa uma grande emoção no mundo das ondas curtas. É o ouvinte fazendo o programa que quer ouvir. É aqui que você não somente ouve, mas constrói com a gente esse vínculo de amizade, de relacionamento, independentemente em que ponto do planeta você se encontra. Todos nós estamos na Onda DX da Voz da Rússia. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. E registramos em nosso clube as cartas dos ouvintes que fazem deste programa a grande sensação do rádio, não só nas ondas curtas, mas na FM e na internet. E você participa ainda enviando a sua carta para o seguinte endereço. Anote, serviço em português, Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya, número 25. O CEP 115-326, Moscou, Rússia. Repetindo, Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia, serviço em português da Voz da Rússia. Ou ainda você pode escrever para os nossos endereços ondadx@yahoo.com, ondadx@yahoo.com ou post_pt@ruvr.ru. Registramos em nosso clube a carta do ouvinte Júlio César Bueno Ferreira, que escreve em nome da rádio Objetivo 1 FM em Paraguaçu, Minas Gerais, e coloca à disposição os serviços dessa emissora na retransmissão de nossos programas. A rádio Objetiva 1 FM é uma emissora ZYC847 e existe há 20 anos. Ela cobre mais de 60 municípios no sul deste estado. E quem ainda nos escreve são os ouvintes Renato Monteiro de Curitiba, Paraná, o Vasco Ricardo, que acaba de lançar o seu livro O Diplomata. O Vasco Ricardo é ainda autor de A Trama da Estrela. Podem conhecer o trabalho dele no seguinte endereço, vascoricardo.blog.com, vascoricardo.blog.com. E de Piratininga, em Niterói, Rio de Janeiro, nos escreve o professor Rui Monteiro, que é um apaixonado por Fatos Curiosos, que é um dos programas de autoria da encantadora Irina das Flores. Já de São Paulo, nos escreve o ouvinte José Moura, que curte a nossa programação desde os anos 70. A Jéssica Leontina Souza Gonzaga e seu pai Geraldo Gonzaga, ligados na programação da Voz da Rússia, o nosso abraço. E o clube registra a carta do ouvinte Manuel Gomes Pereira de Esposende, Portugal, do Assir da Cruz Camargo, que mora em Ponta Grossa, Paraná. A carta do ouvinte de Luanda, Angola, o Amadeu Campos. Também quem escreve é a Eliane Moreira, do Brasil. O Rodrigo Petzold, do Gás, nos escreve de São Sepe, no Rio Grande do Sul. O nosso abraço. Também nos escreve o José Roberto Jardim, de São Lourenço, Minas Gerais. Quem também nos coloca à disposição o espaço de retransmissão na emissora Estância FM. Obrigado e esperamos, assim, poder corresponder a toda essa atenção dos amigos e colegas. Também do Brasil, temos a carta do Luiz Augusto Bresciani. Falta somente a sua carta. Por isso, escreva. Escreva para o nosso programa. Serviço em português da Voz da Rússia. Rua Piatnitskaya, 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@ruvr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Olá, amigos. Aqui é Leonardo Ferreira falando de Lagoa de Dentro, na Paraíba. E venho chegando a partir de agora no programa Onda DX com algumas informações do mundo das ondas curtas. A rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista deixou de transmitir há um certo tempo na frequência de 9.675 kHz. Até o momento, não sabemos quais os motivos que levaram a emissora a encerrar sua transmissão nessa frequência. Porém, acreditamos que pode ser por problemas técnicos em seu transmissor. A rádio Deutsche Welle da Alemanha emite em português para a África neste novo período radial no seguinte esquema: das 5 horas e 30 minutos às 6 horas pelo tempo universal, em 5.905 kHz, 11.800 kHz e 12.070 kHz, e das 19h30 às 20 horas em 7.425 kHz, 11.800 kHz e 12.025 kHz. A rádio Deutsche Welle transmite para a África, mas tem excelente sintonia em todo o Brasil. A rádio Brasil Central de Goiás passa por um problema técnico em seu parque transmissor que impede a sua transmissão na frequência de 11.815 kHz, a banda dos 25 metros. A emissora estava soltando fortes espúrios e não havia sinal na frequência citada. O transmissor foi desligado e, segundo a emissora, aguarda por análise técnica. A Rádio Internacional da China também divulga o seu esquema de transmissões em português para o Brasil, que é no seguinte esquema: das 22 horas às 23 horas pelo tempo universal, em 9.410 kHz e 9.685 kHz. Das 23 horas a 0 hora pelo tempo universal, em 9.560 kHz e 13.650 kHz. E da 0 hora a 1 hora pelo tempo universal, em 9.560 kHz e 9.710 kHz. Bem, amigos, espero que tenham gostado das informações dessa semana. Esteve com vocês, Leonardo Ferreira, de Lagoa de Dentro. 73 a todos. Boas escutas! Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. O programa Onda DX e a história do rádio. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Hoje falaremos sobre algumas características que devem ter um bom receptor, como seletividade, sensibilidade, estabilidade e resposta espúria. A seletividade é a primeira qualidade que deve ter um bom receptor e consiste em poder separar o sinal desejado dentre os não desejados. A sensibilidade é a capacidade que um bom receptor tem que ter ao receber um sinal muito fraco através de uma antena e, após transportá-lo aos circuitos do aparelho, convertê-lo em audível. A estabilidade é a capacidade que um bom receptor tem de ter para funcionar com rendimento constante, sem que ocorram modificações de frequência. Em um bom receptor de rádio, o desvio de frequência de quando se põe em funcionamento e que esteja na temperatura ideal de trabalho não deve variar mais de mais ou menos 200 Hz durante a primeira meia hora. Em um receptor de melhor qualidade, mais ou menos 100 Hz. A resposta espúria são os sinais não desejados, espúrios, produzidos pelo circuito do receptor. Um bom receptor apresenta níveis baixos desses sinais. Como tipo de sinais espúrios, poderemos citar as modulações cruzadas e os sinais de imagem. Muito obrigado. Até uma próxima. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.